ZYJ310, emissora de ondas médias, Rádio Brasil Sul, AM 1290 kHz. Eu preciso te encontrar, com você quero ficar. Brasil Sul! Eu não vejo a hora de poder te abraçar. Rádio Brasil Sul. Porque tocou meu coração e deixar em suas mãos. Me diz pra onde foi, não sei o que fazer. Você chegou e me ganhou. Nunca fui de ninguém assim. Me diz pra onde foi, te quero outra vez. Eu preciso te encontrar. Brasil Sul! Com você quero ficar. Eu não vejo a hora de poder te abraçar. Rádio Brasil Sul. Eu preciso te encontrar. Com você quero ficar. Eu não vejo a hora de poder te abraçar. Rádio Brasil Sul. A rádio da família. A rádio do povo.